já sofri, o quanto já chorei, o quanto padeci. Vi o mal crescer em mim, me prostrei no chão e a razão perdi, mas gritei: ó liberdade, por favor, quebre as cadeias, me tire a dor, deixa-me livre, servir em paz. Encontrei a vida em Jesus.